viver dias felizes. Não outra margem da vida. Solta os cabelos ao vento, muda em riso esse lamento. Apressemos a partida. Solta os cabelos ao vento, muda em riso esse lamento. Apressemos a partida. Aceita o meu desafio. Embarca neste navio rumo ao sonho e ao futuro. Corta comigo as amarras que nos prendem. Passado tão puro, esquece o tempo e a dor. Pensa só no nosso amor. Vai, dá-me a tua mão. Sobe comigo, encosta, porque quando a gente gosta. Canal 2. Meu pai, tu não perdoas minha mãe. Eu sei, tens razão, mas acredita. É feio o que ela fez, pois eu sei bem. Mas pai, a minha mãe é tão bonita. É feio o que ela fez, pois eu sei bem. Mas pai, a minha mãe é tão bonita. Por muitos que na terra é censurada. E a ti, meu pai, todos te dão razão. Sem merecer, tu dava-lhes pancada. E agora não lhe queres dar teu perdão. Sem merecer, tu dava-lhes pancada. E agora não lhe queres dar teu perdão. Errar qualquer um erra e se ela errou. Tens de ver a razão se ela tiver. Porque um homem que diz que não pecou, por vezes peca mais do que a mulher. Porque um homem que diz que não pecou, por vezes peca mais do que a mulher. Com outra poderás vir a casar. Teres uma vida nova, eu acho bem. Mas pai, também me podes perdoar por eu querer que perdoes. Minha mãe. Mas pai, também me podes perdoar por eu querer que perdoes a minha mãe. Thank you. água louca de ribeira, que corres em cavalgada, porque não vais devagar. Essa corrida é cegueira, não vês nem olhas para nada, na pressa de ver o mar. Essa corrida é cegueira, não vês nem olhas para nada, na pressa de ver o mar. Já corri dessa maneira, nas asas de uma ilusão, na loucura de chegar. Fui deixado pela ladeira pedaços do coração. Hoje os loucos sem amar. Deixando pela ladeira pedaços do coração. Hoje os loucos sem amar. Vida que foste vivida, a correr tão velozmente, paraste à beira do mar. Vives perdida, são saudades o que sentes por não poderes regressar. Agora vives perdida, são saudades o que sentes por não poderes regressar. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Ai, moraria na velha rua da Palma, onde eu um dia deixei ao meu lado um certo fadista, de cor morena, boca pena, que olhar trouxiste. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento, como um lamento, levou consigo. Mas que ainda agora, a toda hora, trago comigo. Ai, moraria, nos rostos e nós nos beiras, dos vestidos cordrados, dos pregões. As procissões a passar, da severa a voz saudosa, da guitarra a soluçar. Ai, moraria, umas procissões a passar. Se ver a voz saudosa da guitarra chinela, tem movimentos de gata na canastra. A caravela no coração, a fragata na canastra. A caravela no coração, a fragata. Em vez de corvos no chale, gaivotas bem pois há. Quando o vento a leva ao vale, vale no baile com o mar. Quando o vento a leva ao vale, vale no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido. No motor de uma traineira e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vem de sonho e marzia, tempestades a pergoa, sou o próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria. Ooh. As tábuas do meu queixo. Thank you. estar com o canal 2. Beijar-te fora de portas e alta noite.